Empresa Tomás Nazário, voo 90, 197. Comando 017, Nicolas 20, 1208, controle, bom voo. Confirma a frequência do controle? 120, 208. 208, obrigado. Controle Salvador, voo 9017, hoje. Vou 9017, vou falar com o voo autorizado. Subindo, sai da Arbor no voo 9017. Vou 9017, acione o código 5070, suba para o nível 400 na saída Arbor. 970, sobe ao 400, voo 9017. Que acione no pote 4 se eu importar. Só 3304, chame Torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, tá 3304. Torre, bom dia, tá 3304, final RNAV 10. Só 3304, aguarde pista livre. Guarda lá. Passarelo 2223, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Recife 288 e 1260, confere? Afirmo. Obrigado, bom serviço. Novamente. Voo 9017, autorizado direto Alessa. 304, autorizado a pouso no 0, vento 090 graus, 3 nós. Sente livre pouso no 0, tá 3304. Gol 9017, Sami Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Gol 9017? Afirmo, Gol 9017, Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 304, Sola 26, chama na 2 Ana, decimal 1, Sola. 2 Ana, 1. Salvador, 1272, ponto 0, 9, 0, pronto. Bom dia, 1272, autorizado alinhar e manter, pistão, 0. 2772, autorizado a decolar, pista 10, vento 120 graus com 03 anos. Flash, alinha e decola 2772. Start, chame no ponto de espera, Roça Mackenzie. Mas quem é autorizado a alinhar e decolar? Pista 10, vento variável com 02 nós. P72, decolou os 3-1, nós chamamos no 2-0-8, boa, boa viagem. 2-0-8, azul 2772, obrigado. Salvador, bom dia, o azul 2772. Azul 2772, bom dia, contato radar, suba para o nível 960, após 2000 pés, voe direto à posição coral. Ok, após 2000 pés, direto coral, subimos nível 1 no 60, azul 2772. Azul 2796, por gentileza, sua subida agora será Conde, ok? Ah, sim, Conde então. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento variável com 3 nós, azul 2796. Reculou os 33, chamando 20 decimal controle, Oscar Mike Yankee. 208, Oscar Mike Yankee, graças. Mike Yankee. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee, bom dia. Mantenha as condições visuais, ajuste 1015, autorizado direto Manati, reporte 20 milhas afastadas. O Gato Manati é presente, vai reportar 2-0 afastado, subir para 1500, próximo mais 5. 9000 km 34, chame no 20-8, bom voo. 208. Salvador Azul 279 metros, transfere. Azul 279, bom dia, contato radar, chuva para o nível 170, após 2000 pés autorizado direto Conde. Após 2000 para de Conde, Azul 2796. Acione e chame pronto para a colagem. Baixo, meu velho. Bom dia, Gomes 095, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, 1.50 graus com meia dúzia de nós. Decola 0, 095. Autorizado, táxi e decolagem, pistão 7, vento 1.40 graus com 5 nós. Tango Fora. Pronto destino, Yuno 2028, controle. De volta. 1-2-0-8-0, pronto destino, grato para a navegação. Controle Salvador, muito bom dia para a Barra Romeu de Alfa Tango. Barra Romeu de Charlie Alfa Tango, bom dia, mantém as condições visuais, a gente chama 015, reposto para o Dadá. Vai se manter em condições visuais, a gente no 05, vai manter 500 pés até o Costa Azul, senhora, para pouso. Encerra o Whisky Delta Lima. Entre o Papa Romeu Charlie Alfa Tango, já passa como visual com o local de pouso. Vai reportar quando visual com o local de pouso, Charlie Alfa Tango. Juba 79 autorizado direto à posição Bento. Dá presente, Código Bento. 2-5-9, obrigado. 5 veículos 4-1 na semana 2-0-9, por favor. 2-0-8, obrigado, tenha um bom dia. Obrigado. Bom dia, Gol 095, decolou Arbor 1 na sua escuta. Bona 095, bom dia, acione o código 5005, suba para o nível 360, autorizado direto o Elefa. 360 direto o Elefa, Gol 095, 5005. Charlie Alfa Tango, frequência livre. voo 960, bom dia, autorizado direto para a revista 366, desça para o nível 050. Zona 095, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Azul 2772, serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste de Salvador. Chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Voo no 160, vista para 2500 pés, ajustando a 0 no 6. Autorizado o procedimento da RNAV, pistão no 0. 2500, 10 no 6, reporta a RNAV, no 160. Canami 3 do Nuno, bom dia, autorizado direto à posição Bonk, vista para 4.000 pés, ajusta no 0 no 6. Azul 2796, serviço radar encerrado, 64 milhas nordeste de Salvador, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 1203, obrigado. Fortuna 99, you are clear for takeoff on 810, wind 100 degrees, 05 knots. Barra meu Delta Alfa Yankee, bom dia, autorizado chegar da MAN, desça para o nível 050, redução de velocidade 240 nós, número 2 na aproximação. Bom, nome 60, confirme a proa. Passando 366, ingressando o curso final, voo 1160. Voo 1160, complexo procedimento, chame torre 1118, decimal 95. Torre 1895, 1160. Salvador, bom dia, gol 1160. Fortune 99, contact 1208, bom dia, gol 1160. Já avisou algum campo? Afirmou 1160, agora. So, the Pacheco Control Azul, full 2 double liner, passing 2,200 feet on dial lid watchman. Azul 4299, you radar contact, line set level 320, fly direct lid position. Roger, fly direct lid, landing 320, Azul, full 2 double liner. Papá Romeu, acho mais fiante, mantém as condições visuais, o Azul chama 096, reporte 20 milhas de Salvador. Azul 2171, bom dia, autorizado direto de registro 367, lista para o nível 050. Bom dia, Santos 3179, ponto 0 pronto. Bom dia, Santos 3179, autorizado alinhar e manter, pista 90. Alinhar e manter, 1-0, Santos 3179. Sou 1-1-60, solo 02, chame no 2000, decimal 1. 2-1-1-1-60. Acione, chame pronto para decolar. Para o Serra Vita 367, autorizado o procedimento torre nave de soma 0. tá fora do modo patrulha. Sim, patrulha, 0,04, aguarde transferência de comunicações. Aguarde transferência de patrulha. Zona 79,05, chame 190,18, com o voo. Com o voo, carnaval, Santos, 179. Autorizado da presente serviço 366. Sulis, Salvador, bom dia, Santos, 179, decolou. Santos, 179, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo ao nível 320, 3179. Azul Fox 299, call Recife, frequency 128.35, e também do 125.1. Panamá 311, autorizado para revista 366, desça para 25.00. Gol 2171 no número 3 na aproximação, inicie redução de velocidade 2309. Parma da Alcalfian, que desça para 4.000 pés, ajusta no 0 no meio. Bom dia, Santa 3304, pode esperar, dá no zero, pronto. Bom dia, Santa 3304, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento, 060 graus, 54 metros. Alinha, cola no zero, Santa 3304. Certo, Charlie Alfa, Tango, mantém as condições visuais, o ajuste no zero, no meia. Atenta à área restrita do Carnaval, área do 2 e 8 mar, e a área restrita de Aratu. Certo, Charlie Alfa Tango, aguarde o contato radar. Panamá 311, complexo procedimento de SAMI Torre, UNO 18, decimal 95. 18, 95. A Barra Mel Delta Alfa Yankee, desça para 2500 país, autorizado procedimento RNAVE pista no zero. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Vento de proa com 4 nós. Um helicóptero à esquerda da Capitura 90 se afastando para o setor norte, não vai interferir com sua aproximação. Gente, agora eu estou livre, minha 309. Então, o helicóptero na esquerda. Estou aqui, eu mandei uma terminação de cruzamento. Carlos Santiago, está autorizado o cruzamento entre Imbra e Duna? O General Santiago está em Cruz do Sul, está visual já com a nave na final da 90, na cidade de Duna, está autorizado o cruzamento na retaguarda. Charlie Alfa Tango, autorizado o cruzamento entre Sintra e Duna devido a outros tráfegos em aproximação. Na 3859, bom dia, autorizado direto de serviço a 367, desça para 4000 pés, ajusta no 0, 1 na linha. 1 0. Pouso na 1 na 0, minha 3304 e patrulha 1 na 0, chame em 1 na 0, decimal 8, controle. 208, 3304, até. 1-0-3-7. Quando autorizado, proa direta, direto ao Lençóis, né? Gente, confirma a proa direta, o Charlie Alfa Tango? Está autorizado direto o destino, Papa Romeu Charlie Alfa Tango, inicialmente ainda mantendo 107. Autorizado direto o destino, ela vai ter 107, graças a Deus. Bem, posso comerciante autorizado 510, eu posso ficar ver se participa do pós-vivo. Salvador, bom dia, TAN 3304, saída Arbor 1, cruzando 3 e 600. TAN 3304, bom dia, contato radar, subatório nível 360, após 2000 pés, correção, dá presente, autorizado direto Lefa. Dá presente, direto Lefa, sobe 360, TAN 3304. Papa Romeo Delta Alfa Yankee, informa o tráfego 12 horas, rumo oeste, mantendo 510 em Alfa Serra 50, não interfere na aproximação. Ilha 10, prossiga. Bem, se Papa Romeo, patrulha 10, mantém condições visuais, o ajuste 10 na meia. E que atenta a área restrita de Araçu. Azul 2171, complexo de redução, correção. Voo 2171, complexo de redução de velocidade 200 nós, desça para 4000 pés, ajusta no 0 no meia. Autorizado para procedimento da RNAVE, que estou no 0. Ok, reduziu para Lençóis. Autorizado a RNAVE, está no 0, ajuste no 0 na meia. Evoluiu na fechão. Papá Romeu de Charlie Alfa Tango, confirme o sinal para pouso. Gente, Papá Romeu de Charlie Alfa Tango. 3, 1, 2, autorizado a alinhar de decolar, fechão no 0, vento lá centena com 8 graus. Na 1 agora, 63, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Em sua patarra, Charlie Alfa Tango, sequência livre para autocoordenação. TAN 3179, estamos sempre Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Tá bem. Papa Romeu Delta Alfa Yankee, Sammy Torre, 118, decimal 95. 385, Delta Alfa Yankee. Torre, Salvador, Papa Romeu Delta Alfa Yankee. Delta Alfa Yankee, bom dia, prossiga. Final 1-0.